Abre essa porta, sei que estás aí, abre a porta. Abre essa porta, vai ter que explicar, abre a porta. Porque eu já sabia, eu já sabia. Diz como é que fosse tão falso, fosse tão fraco, tantas mentiras. Tira essa máscara, diz a verdade. Diz que falhaste, diz que traíste, fosse incapaz. Eu já sabia, eu já sabia. Devias cuidar de nós, dá-me voz, ser mais forte. Tu quiseste ser minha amiga, então não tentas me esconder. Eu vi que ela te mandou mensagem, eu só queria saber por que que ela te disse I love you too. Eu vi que ela te mandou mensagem, eu só queria saber por que que ela te disse I love you too. Por que que ela te disse I love you too? I love you too. Oroz, abre essa porta, esquece a neurose lá fora. Me ouve agora, meu bem, isso é tudo fofoca das suas amigas. É tudo mentira. Você viu a mensagem, não viu o nome. Era uma fã, nem lembro da onde. Não sou esse tipo de homem que mente. Arriscou agora pra perder o sempre. Alcançamos sonhos inimagináveis. Abri mão de tudo pra dar nessa vibe. E algo assim tão forte não vai se acabar com uma mensagem. Eu vi que ela te mandou mensagem, eu só queria saber por que que ela te disse I love you too. Eu vi que ela te mandou mensagem, eu só queria saber por que que ela te disse I love you too. Por que que ela te disse I love you too? I love you too. É porque eu era só pra ti. Eu sei que era só pra mim, baby. É porque eu era só pra ti. Eu sei que era só pra mim, baby. Por que que ela te diz I love you too? I love you too. Too. É o rap, é o pagode. Aulas. Salve Orochi.